do Carvalho News. Um oferecimento 23 Comics e produtos Jequiti. Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Casa do Carvalho News. Meu nome é Nicolas Cares e agora você acompanha as novidades do mundo Pokémon com a gente aqui em ritmo de festa. Hoje trago as notícias relacionadas desde o dia 9 de maio até o dia 27 de maio. Então senta aí, pega o seu chocolatinho, sua pipoca, o seu suquinho e vamos começar já com as notícias rapidinhas do nosso programa, os nossos Quick Attacks. Novos temas para o Nintendo 3DS estão disponíveis já nas eShops americanas e europeias. Os três temas são muito bonitos, um promocional de TCG da expansão Radiant Collection, com os pokémons mais fofoletes e tudo mais. Tem uma também do Ash Greninja, personagem do anime, envolto por umas nuvens marotas, uma lua de fundo, muito bacana. E de longe, o mais poderoso de todos, Red e Green, os protagonistas dos primeiros jogos, no estilo de artwork mais atualizado e tal. Acesse o nosso site lá para dar uma olhadinha nelas, 23comics.com.br, tem lá no, links no post. Cada tema custa 1,99 doletas. Mas como um apontamento, depois de todos os sucessivos fails da CoroCoro em trazer novidades de Pokémon, na última edição, agora de maio, ela prometeu que a edição de junho trará novidades sobre Sun e Moon. É possível também que essas novidades sejam relacionadas ao que já foi divulgado nos vídeos desse mês, que a gente já também já fez episódio de podcast, dá uma ouvida lá se você ainda não ouviu. É bom dar uma baixada de expectativa em relação ao CoroCoro nesse mês, mas ainda assim, CoroCoro é a CoroCoro, né? Então nós vamos sempre ficar esperando aí as scans vazarem na internet. Nas Américas, o jogo do PokéPark Wii, Pikachu's Adventure, foi lançado no Virtual Console do Wii U e tá custando R$19,99, obaminhas. O jogo originalmente foi lançado em 2009 para o Nintendo Wii e era um jogo focado mais pro público mais novo, num formatinho mais de ação e aventura, não era bem RPG. Nele você controla o Pikachu, que explora lá o PokéPark, jogando vários minigames marotinhos e interagindo com os Pokémon ao seu redor. Lembretinho de competição aí, a Johto Classics já começou e se você não tá batalhando, meu irmão, você tá perdendo tempo. A competição vai até agora o dia 29 desse mês e os participantes que completarem pelo menos 3 lutas para entrar no ranking irão receber uma Mewtank baseada na Mewtank da Whitney, a líder do ginásio de Goldenrod, aquela vaca. A Mewtank, no caso, não a Whitney, né? Enfim. Depois de um tempo refletindo, eu acho que teria sido mais legal ter recebido o Rattata Top Percentage no lugar dela. Mas tudo bem, né? Mewtank também é massa. E agora as notícias principais. Eu vou começar aqui com uma notícia muito bacana. Pra quem curte aí um TCG, a versão final para Android de Pokémon TCG Online já está disponível para tablets com sistema Android. Esse jogo já tinha sido lançado antes para Android, mas era na sua versão beta, agora no mês passado. Finalmente a versão final está disponível, e lembrando, o jogo é cross-platform, então você pode jogar contra quem tiver as versões, tanto para iOS quanto para PC. Sim, do caralho. O jogo tem versão em português também, com traduções para as cartas, regras e tudo mais. Lindo e, claro, free to play, você não tem que pagar para jogar esse jogo. Tem lá o seu sistema de compras in-game, que você usa uma moeda fictícia, e tem também quando você compra um booster de verdade, né, um deck de verdade, ele vem com o código para você adicionar esse, ganhar um booster, né, adicionar esse deck lá no seu jogo online também. De qualquer forma, é um bom jeito para você aprender um pouco mais sobre o TCG, se você tem interesse realmente, e para quem já joga, também experimentar novos decks e novas estratégias de batalha. E seguindo essa vibe de sucesso do TCG, se você está ouvindo esse cast no dia de lançamento, no sábado, dia 28 de maio, ontem começou o Campeonato Nacional de TCG aqui no nosso Brasilzão. Pra quem acompanha um pouco mais a Casa do Carvalho e as Casas do Carvalho News desde o comecinho, sabe que eu não tenho um profundo conhecimento sobre o Trading Card Game, né? E por isso eu meio que sempre fui um pouco alheio às notícias sobre o joguinho de estampas ilustradas de Pokémon. Mas, no entanto, eu não vou negar que nos últimos meses eu tenho começado a gostar mais da parada e tô começando a aprender um pouco mais sobre tudo, sobre os mecanismos de jogo e tudo mais. Claro que eu não vou prometer aqui sempre trazer notícias muito relacionadas ao TCG, até que pelo menos eu tenha mais domínio. Mas esse evento, principalmente, é algo que não dá pra não falar. O torneio tá rolando agora nesse final de semana de feriado prolongado entre os dias 27 a 29 de maio, lá no espaço Vila Lobos, em São Paulo, próximo ali ao Parque Vila Lobos. O evento está sendo organizado aqui no Brasil pela Copag, grande Copag, e é o segundo torneio nacional de Pokémon que eventualmente culminará no Campeonato Mundial de TCG de 19 a 21 de agosto em São Francisco, lá nos Estados Unidos. Ano passado eu não fiquei sabendo que houve um Campeonato Nacional de TCG, e ficar sabendo esse ano é tipo algo que em particular me deixa bastante orgulhoso, sabe? Tanto com o público brasileiro, que tá indo bem firme na parada, quanto com a Copag, né, que tem feito um ótimo trabalho trazendo o TCG com as cartas em português e tal. Tá expandindo muito pra galera jovem que não tem o domínio do inglês, etc. Há um bom tempo atrás, quando eu era mais novo, tinha um pouco o de TCG, mas era tudo em inglês. Enfim, é um trabalho muito bom que eles estão fazendo. É, Copag, paga nós. Como um jabazinho extra aqui também, muitas das informações e novidades de TCG que eu tô acompanhando vem de um canal em particular do YouTube que vem crescendo cada vez mais, que é o canal do Tio Sam. É o Lucas Borges Cunha, um jovem mancebo que manja dos paranauês e que, olha só, e que ele tá lá no torneio como um dos juízes. Diga-se de passagem, o cara manja tanto que ele foi o vencedor da Professor's Cup, que é um mini torneio que acontece no primeiro dia lá entre os juízes. Então, quem quiser acompanhar também mais algumas novidades de TCG e ver alguns gameplays que ele faz bastante lá no canal dele, tem o link do canal dele, tem o site da Copag linkados no post desse episódio lá no site da 23comics.com.br. Dá uma olhadinha lá pra conferir o trabalho deles também. Seguindo aí os anúncios da semana do dia 10 desse mês, o Twitter japonês de Pokémon disse que dia 2 teremos algumas novidades sobre a franquia. Lógico, sobre Sun e Moon. Além disso, foi confirmado também que as informações serão divulgadas no site oficial. Então, há sim uma possibilidade de que seja alguma coisa nova e não só o que a gente já viu no trailer. Mas não vamos criar alarde, né, gente? Afinal, também pode ser alguma coisa que já tenha passado no trailer internacional, visto que muita coisa que tava no trailer ainda não tá aparecendo no site. Não tem nome da região, não tem nada dessas coisas, não tem artwork de protagonista. Às vezes pode ser só alguma coisa um pouquinho mais voltada ao que a gente já tem de informação. Vamos torcer aí para que tenhamos mais novidades logo mais em breve. E é lógico que a gente vai falar sobre elas quando elas aparecerem. Surgiram novidades de Pokémon GO, dizendo mais ou menos como funcionariam os ginásios dentro do jogo. Pokémon vão poder usar dois movimentos e será possível controlar a movimentação na tela de toque do celular, para direita e para esquerda. E assim dá para desviar os ataques do inimigo. Conforme nós vencermos o ginásio, que eles estão chamando de prestígio do ginásio, vai diminuir. E quando ele chegar a zero, o time da sua equipe, né, o seu time, pode tomar controle do ginásio. Já havia sido revelado também que haverão times dentro do jogo, mais ou menos como se fossem espécies de guildas, então é um mecanismo bastante interessante. É legal também levantar que Pokémon GO tem a intenção de ser uma experiência nova de jogo, então elementos dos jogos principais vão ser trazidos para ele, assim como algumas coisas serão ajustadas, algumas eliminadas, etc e tal. Vai ser um RPG igual aos jogos, transposto ao nosso mundo real, e isso já também havia sido dito. Beleza? Vamos ficar aguardando aí mais novidades. Pokémon GO não tem uma data de lançamento, mas está previsto para ser lançado agora no final do ano. Para tristezas de alguns, a coleção que o McDonald's vai trazer de brindes de Pokémon não será igual ao que foi nos Estados Unidos. Brindes que serão disponibilizados aqui a partir do mês de junho agora serão o Primal Groudon, Primal Kyogre, Rayquaza, Lugia e o Pikachu. A coleção que saiu na gringa também tinha os bonequinhos do Wobbuffet, Mega Latios, o Rupa, e também tinha algumas cartas de TCG. Minha opinião é que a galera sempre eleva um pouquinho a expectativa demais, e eles não haviam dito que trariam a mesma coleção, né? Eles só falaram que iam trazer brindes. A gente que imaginou que seria relacionado a isso. Em paralelo a eles, o McDonald's também vai trazer uma coleção de brindes da Hello Kitty, que também sofreu uma adaptação e redução de bonecos em relação ao que havia sido lançado lá nos Estados Unidos. Lá, os brindes haviam sido distribuídos na época de transmissão do filme do Hoopa nos cinemas. E, além dos brindes, era possível também baixar o Hoopa via Mystery Gift lá no McDonald's. Como os filmes de Pokémon não são mais lançados nos cinemas brasileiros, e provavelmente não havia nenhum plano de distribuição de Mystery Gift, já é meio fora de época e blá blá blá. Enfim, escolheram os 5 que o pessoal mais tende a conhecer, e de qualquer forma, não deixa de ser uma pena que não sejam todos os brindes. Mas ainda assim é um bom começo. Quem sabe aí com Pokémon Sun e Moon não venham mais brindes aí para as nossas terras tupiniquins. Você é uma das pessoas que não conseguiu o evento do Mil em fevereiro? E fica triste por isso? Então seus problemas acabaram. Quer dizer, quase. Foi anunciado que o Mil será distribuído novamente e dessa vez vai ser através de newsletters, como aconteceu com as aves lendárias há pouco tempo atrás. Pra você que tem uma conta na Pokémon Trainer Club, em junho agora vão ser distribuídos e-mails com os códigos para download do Pokémon. Caso você ainda não tenha sua conta, meu amigo, corre, porque as contas válidas serão apenas as que estiverem registradas até agora no dia 1º de junho. Pra isso, acesse o site da Pokémon Trainer Club e crie uma conta com um e-mail válido, tranquilo no mamilo. Se você não sabe qual é o site, acesse o nosso site da 23comics.com.br, acesse o link desse post, que vai ter lá o link para você acessar e se cadastrar na Trainer Club. E que conste que o mil que será enviado é o mesmo mil que foi distribuído nas GameStops. Então, se você já conseguiu antes algum código, não vai conseguir baixar esse Pokémon no jogo que você baixou ele, né? Então, fique de olho. Se você não tem a sua conta, registre lá rapidinho. Fique de olho para receber aí o código do mil nesse mês de junho. E para finalizar as notícias, mas ainda no ritmo de eventos, digamos que mais que uma notícia, essa é pro pessoal que não conseguiu o código pro evento do Darkrai nesse mês de maio. O evento do bichão foi disponibilizado lá nas lojas GameStop gringas até o dia 24 de maio. E nós aqui da Casa do Carvalho, com orgulho, anunciamos que conseguimos alguns códigos adicionais para distribuir para vocês, amiguinhos ouvintes do nosso coração. Estou fazendo um S2 aqui, um coraçãozinho com as mãos. Enfim, nessa próxima semana, lá na nossa página do Facebook, vamos dar mais informações de como participar, então fica de olho por lá. A promoção ela vai ser feita na página do Facebook mesmo, pelo aplicativo do Sorteio, mas a quantidade de códigos a gente ainda está em haver. Talvez consiga 2, talvez consiga 3. Por isso fique esperto que vem coisa boa por aí. Em breve falarei aqui no cast e terá postagem lá no Facebook. Eu vou compartilhar pra galera toda dar uma olhada. Então se você não conseguiu seu Darkrai, essa é uma boa chance para você conseguir um marotinho. E é isso, meus amigos. Espero que tenham se informado bastante nesse episódio. E caso tenha ficado ainda alguma dúvida, acesse o nosso site para ver os links relacionados ao papo deste programa. 23comics.com.br é o nome. E claro, acesse também a nossa fanpage para ficar de olho em algumas novidades, conteúdos e muito mais. facebook.com/casadocarvalhocast. Recentemente tenho também publicado lá na fanpage algumas Pokéfusions que eu mesmo tenho ilustrado para o pessoal que curte esse tipo de arte. Me acompanhe lá no Twitter também, @tsunami_risoca, risoca com H. O mesmo link também para o Instagram. E por último, mas não menos importante, se você ouve o podcast por agregadores, iTunes, sabe que lá no nosso site tem o nosso feed, é só assinar lá ou assinar lá o nosso canal da iTunes Store para receber sempre os nossos episódios de prontidão. No mais é isso, galera. Voltamos em breve com mais notícias na nossa próxima transmissão, nessa mesma frequência. Falou, galera, e até a próxima!